tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente usar a roupa que estou usando. Tente esquecer em que ano estamos. Arranje algum sangue, escreva no pano. Pérola negra, te amo, te amo. Rasgue a camisa, enxugue meu pranto. Como prova de amor, mostre teu novo canto. Escreva no quadro em palavras gigantes. Pérola negra, te amo, te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se intere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo.